A distinção sociológica estabelecida por Norbert Elias em O Processo Civilizador entre os conceitos de civilização, matriz franco-inglesa, e Kultur, cunho germânico, transcende uma mera querela linguística. Ela revela a profunda cisão na autoconsciência das elites europeias no século XVIII. Elias utiliza a sociogênese desses termos para expor como nações, em estágios distintos de unificação, concebiam a si mesmas e o progresso. No contexto francês e inglês, o termo civilização é abrangente e universalista. Ele descreve um processo em constante dinamismo. Refere-se a fenômenos materiais e sociais, desenvolvimento tecnológico, maneiras, fala e vestuário. Encapsula o orgulho nacional pela evolução social e a crença de que tal progresso contribui para o avanço de toda a humanidade. Minimiza idiosincrasias nacionais, enfatizando o que deveria ser comum a todos. Ligada à vida de corte, manifesta-se no controle externo, na etiqueta e no refinamento, servindo para diferenciar classes superiores e, geopoliticamente, justificar a expansão colonial. Em contraste, o termo Kultur, defendido pela burguesia intelectual alemã, inteligencia, é particularista e espiritual. Enquanto a civilização era vista como algo externo e superficial, uma mera imitação da etiqueta francesa, a Kultur representava a substância do ser alemão, as realizações na arte, filosofia e literatura. Este conceito germânico foca no enriquecimento interno e na formação intelectual individual. Reflete a consciência de uma nação que, devido à fragmentação política, buscou constituir fronteiras em um sentido espiritual e político. Funcionou como veículo para uma identidade nacional coesa e arma intelectual contra a hegemonia francesa. O orgulho alemão estava nos valores internos e na virtude autêntica. A análise de Elias demonstra que esses conceitos refletem tensões de classe e nações. Na Alemanha, a rígida estrutura social levou a classe média a refugiar-se na cultura interna para afirmar seu valor. Na França, as classes superiores eram mais permeáveis, permitindo que a civilization integrasse aristocracia e burguesia em uma mesma esfera pública. Ao desvendar essa dicotomia, Elias revela o desenvolvimento da psique ocidental, a civilização como rede de interdependência e controle das emoções, e a cultura como refúgio individual e busca por identidade profunda.